tenta acompanhar. Vai mal verdinho, vai mal verdinho. É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te enganar. Gasto pro escurinho e faço você gamar. Plena safadeza, olha o que rolou, tu me chama de vai, malvadinho, peraí. Me chama pô. De amor, pede com carinho. Importa que eu gosto, fudendo escurinho. Olha o que rolou, tu me chama vai, de malvadinho, peraí. Me chama pô. De amor, pede com carinho. Importa que eu gosto, fudendo escurinho. Ele me fez gozar, baby. Me fez gozar, baby. Me pega de quatro, e vem no jeitinho. De frente alongado, bigodinho fininho. Assim não me fez gozar, baby. Tu me fez gozar, baby. Ai, que delícia. Na hora da foda, ela fica louca e tá me falando assim. Vai malvadinho, vai malvadinho. Vou jogar essa raba pra mim. Vai malvadinho, vai malvadinho. Vou jogar essa raba.